Juliette na cara, chapéu na cabeça e a 4x4 ligada. Paredão estralando e ela galopando, me olhando com a cara safada. Juliette na cara, chapéu na cabeça e a 4x4 ligada. Paredão estralando e ela galopando, me olhando com a cara safada. Todas elas muito crazy, querendo provar meu beijo. As novinhas tão descendo fraco, tiro alto. Todas elas muito crazy, querendo provar meu beijo. As novinhas tão descendo fraco, tiro alto. As novinhas tão descendo fraco, tiro alto. As novinhas tão descendo fraco, tiro alto. Pode ficar quietinho que hoje quem galopa sou eu. Sou eu. Ah, vibe bateu. Pode ficar quietinho que hoje quem galopa sou eu. Sou eu. Vai pro ponta, ponta, ponta, ponta. Vai pro ponta, ponta, ponta, ponta. Vai pro ponta, ponta, ponta, ponta. Vai pro ponta, ponta, ponta, ponta. Maestro DJ Ramonzinho. Elas muito crazy, querendo provar meu beijo. As novinhas tão descendo fraco, tiro alto. Todas elas muito crazy, querendo provar meu beijo. As novinhas tão descendo fraco, tiro alto. As novinhas tão descendo fraco, tiro alto. As novinhas tão descendo fraco, tiro alto. Ah, vai me bater. Monta em cima de mim que hoje seu cavalo sou eu.